Quase Ministro, por Machado de Assis. Este audiodrama é uma versão da peça de teatro escrita por Machado de Assis. O autor é conhecido principalmente pela sua prosa, e esta peça foi escrita exclusivamente para ser apresentada por seus amigos em um sarau literário em 22 de novembro de 1862. Apesar de ambientada em sua época, a temática é ainda pertinente. Na peça, amigos e conhecidos do deputado Martins, ao descobrirem que ele tem chance de ser nomeado ministro, aparecem para parabenizá-lo e pedir favores. Este é um recurso educacional aberto, produzido por graduandos do curso de produção editorial da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. Está sob licença Creative Commons Zero, ou seja, em domínio público.